JCast. Dark Onyx. Olá. Lavendel. Oi. Estamos tentando uma coisa diferente hoje, né? O primeiro GCast gravado às 10 da manhã e um domingo. Correndo, sendo que o corpo do programa já foi gravado há 1 milhão de anos atrás. 1 milhão não, né? Faz o quê? Uma semana? Por aí. Faz, né? Dando making off aqui fora. E tá frio pra caramba aqui em São Paulo. Socorro. Let's Talk Comics, ou quase comics, porque terminou Smallville. E eu acho que não comentei ainda, né? Não, comentou não. Terminou Smallville, cara. 10 anos depois, eu... Você tá muito lento, é. Fala normalmente, por favor. Tô tentando segurar o vocês, vou andar pra aí. Tá. Terminou Smallville e... A última temporada não foi tão legal, não. Engraçado isso. A 8ª e a 9ª temporadas tinham revitalizado bastante a série pra mim, assim. Eu gostei, tinha gostado bastante delas, várias coisas delas e tal. Algumas coisas sempre me incomodaram desde o início, mas a gente releva. Mas a 10ª eu não curti muito, não. Foi bem regular, bem regular. Mas foi justamente nessa 10ª e na 9ª também, eu acho, né? Que todo mundo começou a falar que a série tava começando a ficar boa. Blá, blá, blá. Já faz um tempinho, foi mais em 7ª, 8ª, 9ª ali, o povo voltou a empolgar, né? Tanto que o povo achava, toda temporada que era renovada, o povo achava que era a última e o Warner renovava pra mais uma. Uhum. Mas... Eu lembro que a presidenta lá da Warner chegou a falar que por ela, Smallville duraria mais 30 anos. Eu não sei como, né, que isso aconteceu. Normalmente só pode ser jovem por algum tempo. Né? Mas assim, aquele negócio, Smallville até a 3ª temporada, né, ele era uma coisa, né, ele você realmente curtia porque você realmente estava vendo o começo do que ia ser o Superman que você conhece, né. Uhum. Que mesmo que o Superman tenha tido várias origens diferentes e continue mudando até hoje, nos quadrinhos, e você pode brincar com a origem dele da forma que você quiser porque não tem uma origem oficial, então por mais que fanfic de mimimi não faz sentido, né, porque se nem nos quadrinhos originais, que é a base, tem uma origem só, porque que, né, nas outras mídias tem que ser fiel. Ser fiel a quê, exatamente, né? Porque, agora, obviamente, o presente dele tem certos elementos que sempre se mantém, que é a base pra você reconhecer o personagem, né? Várias coisas. E o problema é que Smallville começou realmente a brincar com essas coisas também, né? Eu lembro que ali pra 4ª temporada começou. Já começou. Aquela coisa da Lana, tinha umas bruxas, não tinha? Rolou a bruxa, da Lana rolou quando entrou a Lois Lane, eu fiquei muito bronqueado, né? Porque Lois Lane não, cara. Lois Lane é sacanagem, né? Lois Lane não conhecia o Clark adolescente sem óculos, entendeu? A partir daí, pronto, nunca vai ser segredo pra ela que o Clark é o Superman. E pra mim é uma grande coisa, porque, enfim, é uma grande coisa. A Lois tem que desprezar o Clark lá, burrão, que esbarra em todo mundo, e tem que curtir o Superman. Se bem que isso nem é tanto dos quadrinhos, né? O Clark mais idiota, mais do cinema. Do cinema. Que eu acho muito mais legal do que qualquer Clark que tenha nos quadrinhos, né? Tanto que nos quadrinhos... Incorpora depois. Em vários momentos, alguns roteiristas meio que ignoram isso. Por isso que o Superman é aquele herói que, pra eu gostar dele, depende muito do roteirista, né? O Superman só fica muito bom nos quadrinhos quando ele é muito bem escrito. Aí você consegue fazer uma coisa fodástica. Agora, se você escrever de qualquer jeito, ou escrever no piloto automático e tal, não é legal. Fica histórias bem ruins, eu não gosto. Assim, não tem como. Mesmo porque aquele uniforme ridículo dele é ridículo nos quadrinhos também, né? É o único herói que o uniforme me incomoda também nos quadrinhos. Por isso que ele precisa muito mudar no cinema, né? Eu até comentei ontem algum fórum por aí falando, acho que foi aquele fórum do Dimensão Nerd, tava discussãozinha lá rolando no post sobre o Superman do Zack Snyder, né? O novo. E eu comentei, se o Superman quiser dar certo numa franquia no século 21, ele não pode ficar usando design datado dos anos 40, entendeu? Porque fanzoidezinho não segura a bilheteria de cinema. E o povão não leva aquilo a sério mais, entendeu? Não leva a sério. E o uniforme novo do reboot? O que você achou? É bom o suficiente pro cinema? Eu acho que sim, mas aquele negócio ainda é um colanzão azul, entendeu? Quando você vê como eles adaptam os uniformes pro cinema pra ficar legal, entendeu? Eles usam outros elementos, tem altas texturas, entendeu? Aquele negócio, eu até curto o uniforme do Superman Returns, entendeu? Eu acho que o uniforme do Superman Returns é o máximo que você pode chegar pra equilibrar o original sem tirar nenhum elemento clássico. Você equilibra os elementos clássicos com uma textura, um visual que é mais modernoso, entendeu? Mas mesmo ele, eu acho que pra mim, já que é pra começar de novo, já que é pra reintroduzir o personagem mesmo, porque esse filme não deu certo, entendeu? E não deu certo por quê? É um bom filme, entendeu? É um filme legal. Não deu certo por quê? Só porque não tem ação suficiente? Eu acho que não é só isso. É porque não tem ação suficiente pro povão que curte, enfim, que quer ver o Super-Homem quebrando tudo, e porque é o uniforme ridículo. Tem aquela cueca ali. Eu não sei qual é o peso do uniforme. Eu realmente não sei medir exatamente. exatamente qual é o peso do uniforme, não. Não, porque o ícone, o ícone do caramba, cara. Essa de ícone, não. É, eu compartilho com você, eu acho que tem que mudar mesmo. Inclusive, aí que vem a ideia do reboot, sabe? Eu tô muito empolgado com a ideia do reboot, porque se essa ideia der certo, é os quadrinhos fazendo o que eu acho que já devia ter sido feito há muito tempo, que é você parar de querer manter uma cronologia com elementos de 60 anos atrás e começar uma coisa nova com esses mesmos personagens, sabe? Atualizar os personagens. Não tem motivo nenhum, não tem o menor motivo pro povo ficar com esse protecionismo todo, só com o Super-Homem. Todo mundo muda o uniforme, todo mundo já atualizou em algum momento, só o Super-Homem tem que ficar com essa merda. É, o Batman, você não vê ninguém querendo ele lá com o capuzinho azul, né? O filme dá certo, e muito certo, com aquela armadura enorme, que pra mim nem precisava ser uma armadura. O Batman pra mim muda até demais, entendeu? Nem precisava ser, nem precisava ser tão diferente assim e tal. Eu sempre achei aquela armadura pouco prática demais, o personagem não consegue lutar direito, não consegue se mexer direito naquilo, né? Eu daria uma roupinha um pouco mais no estilo do Demolidor, sabe? Do cinema. Coisa um pouco mais ali no, enfim, no couro ali, mas uma coisa que fosse um pouco mais justa, um pouco mais maleável, entendeu? Mas Smallville. Enfim, depois mudou tudo. Aí eu comecei realmente a ficar com muita bronca dessas coisas, porque não era mais o Super... parecia que não era mais a juventude do Superman, porque ele ia virar o que exatamente naquilo ali, né? Naquela bagunça que estavam fazendo. Daí depois, de um certo ponto, você meio que aceita, entendeu? Não, beleza, isso aqui não é mais o Superman do futuro dessa série, não vai ser mais o Superman que eu conheço. Mas beleza, é um universo paralelo, sei lá, beleza, vamos curtir pelo que é. Aí quando você conforma e curte pelo que é, e eles começam a introduzir umas tramas bem legais ali, você meio que... Não, e a série começa a fazer uma outra coisa, né? Que é começar a mostrar o universo DC daquele universo. Então, começa a mostrar os outros heróis, aí o seu lado fanboy fala mais alto, começa a curtir, você não liga o ponto, beleza. A 10ª temporada teve muitos problemas pra mim, e o principal deles é o seguinte: você pode aceitar que o Clark, né, usa um óculos, né, e age meio abobalhado, e todo mundo reconhece que ele é o Superman. Dentro da lógica interna daquele mundo, você engole, você respira fundo, né, e você aceita aquilo. Apesar de eu concordar com o Grant Morrison, acho que foi o Grant Morrison que falou, né, que todo mundo sabe, só que o pessoal fica quieto pra manter a ilusão. Pode ser também, pode ser também. Enfim, é aquele negócio, eu acho que isso também é um pouco inocente demais até pros quadrinhos e tal, mas enfim, a gente perdoa, né, a gente perdoa. Uma máscara só também não distingue o cara do herói, e todo mundo encara, então beleza. Então o óculos do Clark Kent pode proteger ele, tudo bem. Agora, tem que seguir uma lógica interna, entendeu? Não adianta, né, o Clark já foi trabalhar em Metrópolis sendo ele mesmo, entendeu? Trabalhou 3 anos no Planeta Diário sendo o Clark Kent normal, sem óculos. De repente ele começa a usar um óculos e começa a agir como burro e ninguém vai lembrar como ele era antes. Não tem lógica interna, entendeu? Isso me incomodou muito no final da série. Basicamente é isso que acontece. A série termina basicamente assim? Basicamente é isso. Ele decide que ele vai aparecer pro mundo, que ele vai mostrar o rosto, que ele vai ser um símbolo que as pessoas precisam. Só que ele não quer usar um disfarce como o Superman. Que o Superman é como ele é de verdade, né? A missão, aquele na Terra. Aí decide, não, o Clark vai ser meu disfarce. Aí a Lois começa a dar dicas pra ele. Ah, você tem que diferenciar. Você tem que distanciar a imagem do Clark Kent do Super-Homem. Então começa a agir idiota, começa a usar óculos, começa a esbarrar nas pessoas, entendeu? E ele começa a fazer isso. E beleza. Como assim? Ok. Porra! Não, porque ele foi promovido. Agora ele tá trabalhando mais no porão, tá trabalhando mais lá em cima. Cara, e daí? Alguém vai voltar em Smallville, vai abrir o anuário da escola, vai ter uma foto dele lá. É, cadê toda a população de Smallville, né? Porque não é como se isso tivesse acontecido 1000 anos e atrás. Perry White, cara. Porque no final da série dá um salto de 7 anos, né? Aí o Perry White, aí a série me... Peraí, dá um salto de 7 anos? O Clark já tava com 30. Não, foi pra 40. Peraí, mas o Superman já foi revelado 7 anos antes, entendeu? Entendeu? Ah, já sim. Foi revelado. O... Aliás, no fim de Smallville, com quantos anos tá o Clark, o personagem? Ah, deve ter uns... Porque ele começou a série com 15, 16. Mas deve ter uns 25, né? Ah, tá. E aí... Não, eu fico meio confuso, porque o ator já tem 40, né? Ele é bem mais novo que o Superman do filme, do Superman Returns. Ele é bem mais velho, aliás. Porque desde o começo eu pensei assim, a série não vai mostrar até ele virar o Superman. Vai chegar um ponto que vai parar, e aí antes do final vai rolar uma passagem de tempo poderosa, entendeu? E ele vai voltar, pra pelo menos o povo esquecer da cara dele, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Mas não, né? A série vai mostrando até ele virar, com todo mundo convivendo com ele no dia a dia, entendeu? Enfim, pra mim não teve a menor lógica interna, foi bem jogado isso, deu pra ver. E a série sofreu muito, porque os criadores originais já saíram há muito tempo e tal, e dá pra sentir que os produtores que assumiram os novos showrunners lá estavam bem desesperados sem saber o que fazer com aquilo. Eles queriam terminar, mas não sabiam exatamente como terminar e deram uma jogadinha aí, entendeu? Tava esperando a CW avisar que era o final, né? Inventando coisa porque não sabia muito bem. Enfim, pra mim esse Clark já tinha que ter tido óculos lá desde a primeira temporada pra isso não acontecer, né? Até hoje não entendo bem, porque todas as versões que você vê de origem do Superman, ele já usa óculos por algum motivo. Desde Smallville, né? Já tem lá com óculosinho, né? É essencial, pô. Porque se alguém... Pois é, mas tipo, no início ele era... O ator ele era bem vendido como galã e tal. Então deve ter que quiseram colocar um óculos nele. Mas enfim, e o reboot? Porque quem tá ouvindo e não sabe, a DC anunciou que eles vão acabar com todas as revistas e vão começar 52 novas revistas do número 1 e que, teoricamente, isso seria um reboot do universo. O universo estaria começando de novo depois do evento Flashpoint e todos esses personagens agora estariam mais novos e como se estivessem começando a sua carreira novamente agora, de alguma forma. Eu não tenho certeza que é realmente isso que vai acontecer, embora é isso que eles estão vendendo, porque a DC, como eu falei, né? Primeiro eu li com desconfiança, porque sempre que tem um grande evento crossover da editora, tem um por ano agora, desde a Crise Infinita, eles estão prometendo grandes mudanças. Não, porque no final disso nada mais será o mesmo, blá blá blá. Aí no final da Crise Infinita, Deus, voltou o multiverso. Grande merda, não foi grande mudança, só complicou um pouco mais, o que já tava difícil. Aí depois da Crise Infinita, que é aquela coisa toda não sei o que, vai mudar tudo. O dia que o mal ganhou, não sei o que, o mal não ganhou porra nenhuma, não mudou nada, né? Então, mas aí o que disseram agora com esse reboot, é que isso devia ter acontecido logo em seguida, depois da crise final. Porque é quando você contou isso, deu um clique assim na minha cabeça, algumas peças se encaixaram, porque realmente, a crise final foi uma coisa bem épica dentro de si mesma, mas que não rendeu nada, porque pelo menos a infinita culminou no multiverso novo. Mas a crise final não culminou em nada. Não aconteceu nenhuma... Não, parece que o final da crise final foi feito nas coxas, porque o final que culminaria no reboot não foi aprovado. Teve um problema interno lá com um cara que eu não lembro o nome dele, que agora já até saiu lá de dentro, mas que não topou e aí acabou não saindo. E aí depois que esse cara saiu de dentro da editora, eles começaram a se reorganizar pra tentar fazer o reboot com uma outra saga, que foi essa Flashpoint agora, que tá rolando com Flash, e que vai acabar em setembro, se eu não me engano, ou em agosto, que é quando começa o tal reboot. Só que é o seguinte, eles não estão querendo usar a palavra reboot, né? Principalmente porque teve muita retaliação dos donos de Comic Shop. Uhum. Eles acharam que, não pode, porque, enfim, né? Dono de Comic Shop são todos fanboys de comics, gordos e sem vida. E também porque eles vendem basicamente pro público nerd hardcore. Sim, eles conhecem. Eu sou o público que basicamente é esse. Então eles ficaram muito preocupados. Tá lá o Sheldon toda semana lendo o novo lançamento lá e eles estão com medo mesmo dessa galera, que é o povo principal que compra nessas bancas, pararem de comprar, né? Sim, e aí a DC falou que não é um reboot, é um relaunch. Seja lá o que isso significa. E que nas próximas semanas a gente vai entender melhor o que vai acontecer. Eu acho que é aquela coisa, eles não vão começar do zero e contar a origem de todo mundo, não. Acho que o que eles vão fazer é organizar a cronologia e vão mais ou menos resetar, só que ao invés de começar desde o início, eles já vão começar num ponto um pouco mais adiante, e aí as mudanças você vai pegando ali no meio das histórias. Agora, a única coisa que incomodou um pouco pros outros é o Cago. Assim, Cago mesmo, pode acontecer qualquer coisa com qualquer personagem que eu não tô ligando muito. Agora, com o Batman e com o Lanterna, me incomoda um pouco, porque aconteceram várias coisas importantes no universo do Batman, que estão sempre aí, e essa releitura do que o Lanterna teve nesses últimos anos. Eu não quero essas tramas de jogadas fora. Eu quero que isso continue a ter acontecido nesse universo. O que que acontece? O que afirma essa minha ideia de reorganizar é que essas coisas elas não vão... Não sei se elas vão deixar de ter acontecido, mas de qualquer forma os elementos novos estão todos lá. Porque já foi confirmado que vão ter todas as outras tropas coloridas, tanto que vai ter uma revista que vai juntar um elemento, uma tropa especial com um elemento de cada tropa, e vai ter uma revista da tropa dos Lanternas Vermelhos também. E o Batman, parece que ele tá em muitas revistas e o pessoal tá desconfiando que o... Qual foi o Robin que virou o Batman? Dick Grayson. Ele vai continuar sendo Batman. Que o Dick Grayson ele vai continuar sendo Batman. Que vai continuar tendo mais de um Batman. Isso. Então, pelo visto, tudo de legal. Que eles vão manter tudo de legal e vão organizar isso pra que faça sentido com a origem do personagem, que seja uma coisa só. E não uma história que foi recebendo vários retcons ao longo do tempo. Não, eu sou super a favor mesmo de dar uma renovada, de corrigir o que tá errado e tal. Eu só me preocupo realmente com bons elementos da mitologia que possam, sei lá, ser ignorados e tal. Eu posso até gerar mais confusão no futuro, que é o histórico da DC. Cada vez que ela tenta arrumar, ela complica tudo muito mais. É aí que tá o meu medo, né? De daqui a 2 anos eles falarem, não, mas o reboot só era uma outra coisa muito mais complicada, que agora junto com o antigo e pior. Aí não dá certo, ou então realmente falta ideia pra roteirista. Por isso que ninguém fica morto, por exemplo, nos quadrinhos, né? Porque é tudo jogada de marketing. É uma grande jogada de marketing você mudar tudo, e é uma outra grande jogada de marketing você reverter tudo, né? Sempre que tem alguma coisa, já tem a possibilidade da reversão embutida pra dali a 2, 3 anos, entendeu? Agora, que eu ia falar. O que me faz pensar que isso não é só mais uma saga, que é uma coisa nova, que eles estão mudando toda a estrutura de publicação então, deles, isso, né? Isso mesmo que tá dando um pouco mais de credibilidade, um farelinho de credibilidade a essa mudança. É o fato de ter mudado todos os títulos e terem colocado, enfim, equipes top de linha nos principais títulos e tal. Porque assim, começar do 1 não é novidade. Vira e mexe, eles começam uma revista do 1. Ah, estamos na Mulher Maravilha 599, então a 600 vai ser a 1 pra um monte de gente querer comprar e guardar de colecionador. Mas dessa vez vai estar acontecendo com toda a editora, com toda a editora, né? E vários títulos vão ser cancelados e vários novos títulos vão começar. Agora, a DC, assim, dá a impressão que agora eles são um culhão mesmo pra enfrentar os fãs, porque você viu naquela arte nova, atualizada, a Mulher Maravilha continua usando jaquetinha e calça. Então... Mas naquela foto da liga, ela não tá com jaquetinha e calça. Ah, ela tá com calça, mas não tá com jaquetinha. Ah, tá. Ela tá com uma blusa mais próxima do uniforme original, eu acho. Mas enfim, eu acho que vale a pena. Outra novidade é que todas as revistas vão estar disponíveis pra vender online. Só que pelo mesmo preço de banco, que é uma sacanagem absurda. Parece que depois de 4 meses que vai cair o preço em, sei lá, 2 dólares. Aí vai de 4 dólares pra 2 dólares. Mas mesmo assim. Na verdade, né? Foi o que eu falei. Eu esperaria tranquilamente sair pela Panini. Eu tenho acompanhado descer pela Panini e pra mim tá tranquilo. Só que, 52 títulos. A Panini não vai querer. Não vai publicar tudo. Mas eu também não vou ter tempo suficiente pra ler isso tudo. Então eu não sei porque eu tô preocupado. Exatamente. Ninguém faz isso tudo. Então eu espero que a DC não faça nada de importante que perpasse os 52 títulos, né? Eles devem fazer o que eles basicamente fazem, né? Eles perpassam os 52 títulos, só que não é crucial. Tem alguns que são mais importantes e outros que só tem citação ou alguma coisa muito pequena que, sei lá, explica por que o personagem X tava com uma panela na cabeça na edição Y da Liga da Justiça. E por isso mesmo eu prefiro tanto assim essas compilações da Panini, porque ela meio que me diz o que é importante e o que não é. Porque de outra forma eu estaria esperando a saga acabar pra poder ver na Wikipedia a ordem cronológica de leitura e baixar tudo e acabar lendo muita coisa. Agora, o que pode acontecer, a Panini também empolgar e quando isso chega, se isso der certo, porque se durante esse tempo, que essa diferença de tempo que a gente tem nos Estados Unidos pra cá, isso der certo lá fora, a Panini também resolver empolgar e tentar fazer uma coisa nova. Sei lá, vários mixes que não são por temática, mas sim tipo universo DC 1, 2, 3, sabe? E cada um com tantos personagens. Provavelmente, Se isso der certo lá fora, porque pelo que eu tô vendo, todos os títulos estão com uma equipe minimamente competente. Eu queria... Então, todos os títulos parecem que vão ser minimamente bons e correr risco de vender. Eu queria muito o Geoff Jones fazendo o Superman, né? Não vai ser, vai ser o Morrison. O Morrison é até interessante, mas eu acho que com o Superman, eu não sei, é meio trauma de crise final, não sei. Eu tô com medo dele viajar o Superman e tirar muito do sci-fi e baseado no que o Geoff Jones fez no Lanterna Verde, eu queria ver aquilo no Superman, entendeu? Seria legal. Seria uma brincadeira com as origens, uma coisa meio sci-fi, elementos novos. Mas estão falando que o Jones tá perdendo a mão, né? Que essa Flashpoint tá sendo meio estranha. Aí eu não sei porque não dá pra acreditar em opinião de fanboy, só lendo pra saber. Às vezes não é que ele tá perdendo a mão, às vezes é que realmente eles têm responsabilidade com esse relançamento e a história tá sendo menos dele do então que... ele não pode simplesmente sentar e escrever o que ele quer, tipo, ele tem que tá em sintonia com vários outros elementos editoriais. Agora ele não é só roteirista, né? Ele é diretor criativo lá da empresa toda. Então... Outra coisa que parece que vai acontecer nesse reboot é que os personagens vão ficar um pouquinho mais próximos da versão cinematográfica deles, né? Essa sempre foi uma característica muito forte da DC, que é incorporar nos quadrinhos elementos de outras mídias, né? Então, famoso aí que vários personagens do Superman surgiram primeiro no rádio, no cinema e blá blá blá. E como tá rolando um boato de que talvez a DC comece a juntar o universo também no cinema? Você tá sabendo disso? Tô, que eles fariam mais que o Batman. Tá rolando um ARG do Lanterna Verde, que nesse ARG estão citando, já citaram Batman, Superman, Lex Luthor. Porque se depender do Christopher Nolan, não é o Batman dele que vai estar lá. Mas, como o que falaram, que depois que o Christopher Nolan saísse de Batman, eles fariam um reboot de Batman no cinema, que eu não concordo, mas fariam, e que esse Batman já seria já seria no mesmo universo dos outros heróis. Mas aí o que que acontece? O próximo filme do Batman tá rolando esse boato de que vai ter o Poço de Lázaro, né? Mas o Poço de Lázaro é do Ra's al Ghul. Do Ra's al Ghul. Não, Ra's al Ghul é vilão. Sim, mas ele é um elemento mais fantástico do que você costuma ver no Batman do Nolan. Eles devem, porque ele não deve ter nada a ver com imortalidade, porque eu vi uma sinopse aí que teria a ver até com o Bane. O Bane seria uma criança que o Ra's al Ghul criou mergulhando no Poço de Lázaro. O Poço de Lázaro meio que dá um enhance nas habilidades dele, entendeu? Ele é fortão e tal, não porque ele fica recebendo veneno lá na veia, mas porque ele foi no... Mas ainda é um elemento um pouco mais fantástico. de qualquer forma. E talvez o que eu acho que talvez possa acontecer é isso, o Nolan deparar terreno, deixar o universo dele um pouquinho mais fantástico para que a próxima pessoa que pegar possa continuar aqui nesse universo e extrapolar para montar o... Eu acho que liga, de ah, porque é real demais. Eu acho que se meter o Super-Homem ali desse jeito, tá, o povo acredita, entendeu? E não, e dá pra isso. É aquela velha história, sabe? Se for uma pessoa competente escrevendo, vai ficar legal. Cara, se for um roteiro bom, qualquer coisa funciona. Não tem essa, não. Vai ter que fazer outro Batman, blá blá blá. O negócio de reboot a cada 2-3 anos, coisa chata, entendeu? O filme tá super recente na nossa cabeça. Aí você joga... Chega disso, né? E reboot tá cada vez mais mal visto. As pessoas já não querem mais agora, isso. Agora, uma coisa que eu não entendi, então... né? Só pra aproveitar o clima de quadrinhos e que eu vi First Class ontem, eu não vou dar nenhum spoiler. Agora, se você já viu, não, né? Não, não vi. O filme é muito bom, né? Mesmo. É, tem um clima de James Bond, assim, anos 60. Bem interessante. Os personagens são bem legais e tal. Realmente me surpreendeu. É, eu tava achando que o filme não ia ser tão bom assim. É, mas o filme é bem legal. Me surpreendeu mesmo. Depois de Wolverine, todo mundo fica um pouco desconfiado que a Fox tá querendo fazer com esses personagens, né? Mas é incrível como a Fox deixou essa galera trabalhar. Porque não teve excesso de personagem, excesso de mutantes só pra aparecer, não teve personagem muito inútil, tem os personagens que ficam mais em segundo plano do que outros, sim, mas não é nada que prejudique, então bem interessante isso, assim. Eu só não entendi muito bem a maquiagem do Fera, né? Eu já sabia que ia ser ruim desde as fotos promocionais, mas eu tava guardando pra ver no filme, é uma merda, né? Muito pior do que o Fera do X-Men 3, então isso realmente rolou uma economia poderosa ali, né? Assim, é uma maquiagem boa se fosse outra coisa, se fosse um seriado de TV, assim, mas pra um filme dos X-Men, né, não é bom o suficiente. E alguns efeitos aqui ali também são meio tortinhos, mas enfim. Agora, uma coisa engraçada é o seguinte, eles ficam tentando remeter esse filme aos filmes anteriores dos X-Men até agora, né? A todo momento eles fazem... E eles tentam fazer isso? Não, a todo filme? Momento eles fazem isso no promocional, né? É uma coisa que você vai remeter naturalmente, porque esses filmes são recentes, são muito populares, né? São relativamente recentes e todo mundo conhece, todo mundo viu. Então quando você pensa X-Men no cinema, você vai remeter esses filmes inevitavelmente, né? E mesmo porque o Wolverine é recente, o Wolverine tenta, né, remeter também esses filmes e tal. E dentro do filme tem muita coisa, quer dizer, aquela cena inicial do Magneto criança no campo de concentração, ela foi meio que regravada quase que cena por cena, alguns trechos iguais àquele primeiro. Tem participações surpresa de atores presentes nessas outras versões, que eu não sabia de antemão que ia ter, então foi bem legal ter a surpresa. Então eu não vou nem falar quem é, nem qual momento que é, pra guardar a surpresa, que é bem engraçado, bem legal. Ou seja, a todo momento eles querem que aquilo funcione como uma prequel do que a gente viu. Só que tem cenas do filme que deixam essa possibilidade completamente inviável. Oh, o Fera já é, né? O Fera em si já é, e a Emma Frost também, mas você meio que engole seco, porque o Hank Pym aparece rapidamente na televisão lá e tal, você meio que pode respirar fundo e tentar fingir que não é, entendeu? Peraí, o Hank McCoy. Hã? Hank McCoy, Hank Pym é o formiga. É isso, porra, o Hank McCoy. Ele aparece como um ser humano lá, falando numa televisão lá, X-Men 1 ou 2, sei lá, e, bom, se ele já era Fera desde os anos 60, né, já tava no formato lá de Fera, não faria sentido. A Emma Frost foi no filme que, pelo visto, eu acho que nem vai ser contado direito, né? Mais na cronologia. Eu não sei mais, sinceramente. Aí que acontece. Mas tudo isso você poderia tentar respirar fundo e ignorar e tal. Pá, você perdoa a coisa pior nos quadrinhos, né? Então, beleza. Só que tem uma coisa. Tem uma coisa que acontece que, assim, que deixa completamente inviável. Não, não tem como. Não, você não pode dizer isso. Não vou falar spoiler, mas não tem como. Quando você assistir, a gente conversa em off. A gente fala sobre isso em off, mas não tem um meio. E pra mim não faz sentido, porque poderia ter, entendeu? Eles poderiam escrever um filme que se encaixasse com os outros. Faria sentido, seria mais legal, estaria em consonância ali com o que eles estão fazendo mesmo, na parte promocional da coisa, e eles escolheram não fazer. Então, eles insistem em bater a tecla que não é um reboot. Então, se não é um reboot, isso é o primeiro retcon da história do cinema de quadrinhos? É isso? Poderia ser. Depois eu converso com você, assim, a única forma disso encaixar, você tem que dar uma forçada de barra poderosa, assim, até tem como, mas você tem que forçar a barra um pouquinho, entendeu? Enfim, independente de... Vai ser só blá blá blá de... O filme em si é ótimo, entendeu? Então... tá todo mundo falando muito bem. Eu devo ver agora essa semana. A abertura dele de sexta-feira eu li que não foi tão explosivo. Ficou um pouco abaixo da abertura dos outros filmes. Já deu... A sexta-feira rendeu 21 milhões de dólares. Acho que o primeiro filme deu 25, o segundo deu, sei lá, 30, entendeu? Um pouquinho abaixo dos outros, mas como é só o primeiro dia, ele já vem na estrela de X-Men Wolverine lá, que não foi tão bom e tal, o povo acha que pode fazer sentido. Vai ser um recomeço um pouco lento, mas como o filme é bom e todos os reviews foram muito positivos, talvez ele, ele consiga, durante o final de semana, durante a semana seguinte, ele consiga render aí uma boa grana. Será que o próximo filme é um X-Men First Class 2? Ou é um X-Men mesmo? Estão querendo, o Matthew Vaughn quer fazer uma trilogia, né? O segundo filme se passa nos anos 70 e um terceiro nos anos 80. É isso que ele quer fazer. Não sei. Já eu vi a produtora falando que eles têm plano, sim, de fazer um X-Men 4. Agora, aí eu até comentei, eu tava comentando com o pessoal na internet, né? Agora, então, vai ser a primeira bagunça multiversica do cinema, né? Pois você é. Vai ter um passado que vai ser num universo, um presente em outro, entendeu? Esse Wolverine de agora, ele se passa em qual universo, afinal de contas? Nenhum, né? Esse filme do Wolverine de agora, a impressão que dá é que todo mundo vai ignorar ele, como se ele não tivesse existido. Mas é o mesmo ator, né? Então, porra, o que tem como reboot com o mesmo cara, né? Então... Enfim. É, e depois de tanto quadrinho, a gente vai falar de Madoka. Um aviso. O programa de semana que vem também é sobre Madoka. Porque o que acontece? A gente gravou esse bloco, eu e o Live, com review, sem spoilers, né, de Madoka. E depois eu gravei um outro bloco com o Johan, com o Soma lá do blog de Nome Grande e com o Carlírio do Netoin. Só que o bloco com o resto do pessoal ficou muito grande. E o meu bloco com Live já ficou com o tamanho normal de um bloco de GCast. Então se eu botasse os dois juntos, esse programa ia ter quase 3 horas e eu ia ficar editando ele até semana que vem. Então eu resolvi separar. Essa semana a gente vai ter só o review sem spoilers meio do Live. Quem não assistiu, vocês têm uma semana pra assistir correndo, porque o episódio o GCast de semana que vem você não pode ouvir sem ter assistido. Isso é uma regra. É, e não adianta falar, não, eu não ligo pra spoiler. Você liga pra spoiler, sim. Aham. Não escute a gente se você não assistiu. Por quê? Porque pela forma como a gente tratou o assunto, primeiro, se você não assistiu, você não vai conseguir acompanhar, você vai ficar perdido. E segundo, você vai levar spoiler. Então não faz sentido, sabe? Você não vai ganhar nada. A chance ouvindo. Que você vê essa porcaria desse anime que vale a pena e que... Pois é, são 12 episódios, você assiste, sei lá, se você tirar 20 minutos da sua semana, 40 minutos da sua semana por dia pra assistir, quando o programa sair, você já vai ter assistido. E você pode, você pode tirar aí e ver 3 episódios por dia aí em 3 dias. Não, se você assistir 2 episódios por dia, em 6 dias você já acabou de assistir. E é o tempo do GQS sair. E são 50 minutos do seu dia. Não venha me dizer que você não tem 50 minutos pra dar pra uma boa série. Todo mundo tem, já não tem tempo, tô estudando, vou pro inferno. Estuda 24 horas por dia. Eu passei pelo segundo grau, garoto, eu estive na sua posição, entendeu? Eu tinha... Né, só, sei lá, assiste enquanto você tá almoçando. Não faz qualquer coisa. As minhas notas não foram brilhantes e não me fez falta, entendeu? Porque não faz diferença. Você só vai passar na faculdade boa, federal, se você tiver sorte, 2, tiver feito cursinho. Exatamente. Não faz diferença. Você não vai levar pra nada na sua vida a porra do 10 que você tirou em matemática no terceiro ano. Sim, e isso somos nós destruindo o seu futuro. Futuro em prol de Madoka Mágica. Caramba, eu tô brincando, todo mundo dormindo, meu irmão acabou de... Parabéns. Antes que o Live acorde toda a família dele, vamos pro bloco. Exatamente, eu tava dormindo, tchau. Tchau. Madoka Mágica. Madoka. Finalmente, né? A gente demorou um tantinho pra gravar. A gente demorou pouco demais, né? Na verdade, a gente só demorou por conta da minha viagem e tudo mais. Porque provavelmente, se eu ainda estivesse em Campos, a gente teria gravado isso até mais cedo. Não, pro padrão do podcast, a gente demorou pouco. Porque geralmente a gente ainda não fez um review de nada que tivesse tão... Sei lá, só se é movie. Sei lá, saiu de Evangelion, a gente falou pouco tempo depois, né? Saiu Haruhi, a gente falou um pouco tempo depois e tal. Mas a gente ainda não tinha falado de uma série que tá acontecendo e bombando agora, a gente logo fala, né? Pois é, e Madoka foi meio que obrigatório, né? Porque tava todo mundo comentando. É importante falar de Madoka, porque, sei lá, a gente faz o episódio sobre a cueca do rei, e aí, meio segundo, você fala a palavra Madoka e no comentário ninguém fala de outra coisa. Uhum. Então... de da hora que vocês foram falar de Madoka no episódio aí pra trás, que rolou várias outras coisas e ninguém até comentou sobre as outras coisas, né? O pessoal só tava falando de Madoka. Madoka, e aí um, sei lá, mete um spoiler sem querer, a outra pessoa começa a dar escândalo, né? Mas porque foi no hype, né? A série tinha acabado de acabar quando a gente comentou no Brand. É, então assim, dá pra entender, uma série intensa, depois que você vê o final, realmente você fica meio piradão. Você só então, viu o final agora, né? É, eu vi o final anteontem, então eu tô nessa de tá piradão, né? Você não chegou a rever, né? Eu revi, eu assisti hoje de manhã. Bem, a gente, assim, a Madoka criou um certo hype desde antes de ser, de estrear e tal, de ser anunciado. A gente já falou aqui várias vezes, porque a primeira coisa que a gente sabia era o seguinte, era um Mahoshoujo do Shaft. E isso criou, desde o começo, um hype suficiente, assim, que talvez um Mahoshoujo de outra produtora não criaria. Tipo, alguém falaria, só mais um Mahoshoujo. Mas, pelo fato de ser do Shaft, todo mundo pensou, bom, alguma coisa de muito importante vai sair daí. Alguma coisa de muito, muito diferente vai sair daí. É, as apostas é que seria provavelmente algo meio... Eu, pelo menos, apostava muito em algo na linha de Nanoha, sabe? Que fosse um Mahoshoujo, só que voltado mais pro público otaku. Talvez com algum subtexto mais Shaftiano, sabe? Mas nada muito pesado, porque o que Madoka entregou é diferente de tudo que o Shaft costuma fazer, no fim das contas. Não tem cara de Shaft. Porque no final das contas, a equipe envolvida não necessariamente é formada apenas de membros residentes do Shaft ou pessoas envolvidas diretamente com outras coisas que o Shaft tenha feito, né? Apenas a filosofia interna do estúdio permite que os seus artistas possam viajar um pouco mais na maionese sem tanta interferência de produção, assim, e tal. O que o Shaft tem em comum, as obras do Shaft tem em comum, a maioria, grande maioria delas, e Madoka também tem, é a direção do Shimbo, do... que é o primeiro nome dele, acho que é Yoshiyuki. Yoshiyuki. Não, Akiyuki. Akiyuki Shimbo. Na verdade, o Shaft, a gente sempre tá falando do Shaft e tal, não sei o que, não sei o que lá, e... mais baseado no que a gente assiste do estúdio, mais de 97 pra cá, que foi quando ele começou a produzir séries originais, né, mas o Shaft já existe desde 75, desde a década de 70, fazendo... Ele foi fundado mesmo pra fazer trabalhos... Eles começaram auxiliando outros estúdios com aquele trabalhinho chato, de pintura, de coisas assim, né? Que é meio que uma constante nos estúdios, né? Às vezes você vê um estúdio que tá fazendo um anime que você gosta e você vai ver... O primeiro anime que é deles é tipo de 2006, mas eles estão aí desde 73. O primeiro anime, eu tô vendo aqui, que foi realmente produzido pelo Shaft inteiro foi em 95. Pois é, e mesmo eles começando a produzir em 95, a gente só foi ouvir falar mesmo do Shaft, só foi se firmar com mais força no imaginário otaku depois de Zetsubou-sensei, eu imagino. Na verdade, o trabalho que é apontado como o grande breakthrough, assim, do Shaft foi o Panipone Dash. O Panipone Dash também. De 2005, né, que dizem que é o mais importante trabalho do Shaft, digamos assim, que foi o trabalho que realmente introduziu toda essa mitologia shaftiana, se você pode chamar disso, todas as características básicas que eles ficam usando várias vezes e tal, que toda essa coerência narrativa visual, assim, que os trabalhos do Shaft têm, né? A narrativa em si pode mudar um pouco, né? Mas o visual, assim, você olha e você já percebe que tem aqueles detalhes temáticos em comum. A maioria deles começou com o Panipone Dash, que já foi dirigido pelo Akiyuki Shimbo. O Akiyuki Shimbo, eu não sabia, mas pesquisando hoje eu descobri que ele é o diretor. O primeiro trabalho original dele é The Portrait de Petit Cossette. Pois é, é um anime que todo mundo ouviu falar em algum momento da vida. Esse anime tem a ver com Os Miseráveis? Tem, né? Eu não sei do que se trata, só sei que é um nome que eu sempre escuto falar, por aí, direto. É porque Cossette é o personagem clássico dos Miseráveis, que é um livro francês, então como é Petit Cossette, né? Deve ter referência e tudo mais, não deve ser uma adaptação, mas deve ter alguma referência, alguma coisa assim. Exatamente. Foi o trabalho que revelou ele, não foi pelo Shaft, né? Mas foi o trabalho que revelou ele. Depois ele ganhou uma certa fama porque ele produziu a primeira temporada de Nanoha, né? Mahoshoujo de Nanoha. ele trabalhou com a Nanoha e depois veio o Pony Pony Dash. É, teve aquela releitura de Negmar também, que fez bastante sucesso, que eles pegaram a série de Negmar e meio que deram um reboot mais insano pra TV, mais focado pra humor bizarro, nem parecido com mangá nem nada. É uma coisa bem à parte. Tem. É, o nome é Negmar, exclamação, interrogação. Gente, eu não sabia disso. Deve ser bem interessante, eu não sei. Pois é. E aí fizeram o Redamari Sketch, finalmente Zetsubou Sensei em 2007. É, na verdade ele entrou pra... O Shimbo entrou no Shaft depois do sucesso dele com Nanoha e tal. É, o Shaft tava rolando um período de... Tava mudando a equipe, a direção do estúdio. E o novo diretor lá chamou o Shimbo pra integrar a equipe numa posição de treinador mesmo. Ele entraria pra poder ser uma espécie de supervisor criativo geral, assim, da companhia e meio que supervisionar, assim, a direção dos vários projetos. Na verdade, foi numa época que o estúdio se expandiu, né, pra poder conseguir dar conta de mais de um projeto ao mesmo tempo e de animes, séries maiores e tal, começou a ficar mais ambicioso. E aqui o Kishimbo entrou justamente com essa proposta de treinar os membros jovens, assim, da equipe pra poder dar uma direção única, assim, pro Shaft. Então ele é importante, digamos, ele é uma figura importante pro Shaft que a gente conhece hoje em dia, né? Porque ele entrou antes do Pony Pony Dash, aí já começou dirigindo esse, quer dizer, ele meio que é o cara responsável, é, um dos principais responsáveis pelo Shaft que a gente conhece hoje em dia. Não, sim, você olha aqui a lista do que ele dirigiu, de Pony Pony Dash em diante, ele dirigiu praticamente tudo do Shaft, isso não foi tudo. Até aqui, ó, Sanora Zetsubou Sensei, F, o Negmar, Maria Holic, Natsu no Arashi, Bakemonogatari, Destiny the Vampire Band, da Cameron the Bridge, Sora Demon Mate, Mamateru, o Dempa Ona agora, o cara tá com duas séries, ele tá dirigindo duas séries que estão lá, a segunda temporada de Maria Holic e o Dempa Ona do Senshou Otoko. Yeah. Então, tudo o que é o Shaft hoje em dia, praticamente é a Kyuki Shimbo, né, porque o cara trabalhou em tudo, em tudo que o estúdio fez. E o legal, assim, com relação a Madoka, é o seguinte, a gente que comenta, assim, que tá sempre comentando sobre mundo de entretenimento, sobre a indústria, como funciona, os estúdios, não sei o quê, até mesmo quem é jornalista profissional, talvez entenda um pouco mais, ou talvez tenha passe livre e possa andar nos bastidores em si do entretenimento e conheça um pouco mais, todo mundo tem esse estereótipo, assim, do produtor, né, sendo o cara que é quem mata, entre aspas, a criatividade de uma série, né? Ele é o cara chato do dinheiro, ele é o cara que chega pra poder minar um pouco a criatividade dos caras. Todo mundo sempre põe um pouco a culpa no produtor, né? O produtor cabeça dura, existe esse estereótipo do produtor que chega pra poder estragar tudo e tal. Só que isso não é uma regra. Obviamente que vai ter exceção, vão existir produtores que vão ser visionários, e no caso de Madoka, a gente é obrigado a, quem sabe, achar que o Iwakami Yatsuhiro, que é o produtor da Aniplex, que é o idealizador de Madoka, talvez esse cara seja um produtor típico, produtor visionário, que sabe ter boas ideias e sabe juntar uma equipe boa pra fazer um trabalho diferente, sabe ficar no seu lugarzinho lá e deixar os artistas que ele reuniu trabalhar em paz. Que foi basicamente o que ele fez com Madoka. Ele já tinha trabalhado com o Shaft e tal, com o Shimbo lá em... Ele produziu Bakemonogatari. É, entre outras coisas. Ele, nem sempre ele acerta, porque aparentemente aqui ele é produtor também da... Qual que é o nome do... Orenoimoto. É, ou seja... E Kanagi também. Não, mas eu gosto de Kanaga é bonitinho. A-Channel agora, dessa temporada, também é dele. É, então assim, nem sempre ele é certo, o cara quer ganhar dinheiro, obviamente. Mas esse filme agora, que fez muito sucesso, que a gente deve fazer um review logo, o Welcome to the Space Show, também é dele, produzido por ele. E o mais legal, todo o projeto, tem esse grande projeto que a gente aqui no GCast nunca deu muita importância, porque ele é grande, e eu tenho que qualquer dia desses perder um tempo assistindo pra gente falar sobre, que é Kara no Kyokai. É uma série de 7 filmes, adaptação de uma light novel numa série de 7 filmes, assim, é um projeto grandiosíssimo, e cada filme é mais ou menos um capítulo de cada volume da novel, são 3 volumes, e é um projeto gigantesco, sabe, com a força otaku muito grande. O pessoal no Japão fala muito, você, nesses blogs por aí, mais focados em visual novel, em light novel, no cenário otaku um pouquinho mais underground, que não chega tanto no mainstream otaku, entre aspas, eles comentam muito de Kara no Kyokai. Então, assim, talvez seja um exemplo de como ele é como ele é visionário, como ele talvez se arrisque, porque você fazer uma série de 7 filmes baseada em uma light novel é um risco muito grande de se tomar, né? É, com certeza, com certeza. Tipo, eu acho que no final ele conhece muito bem o nicho que ele tá trabalhando, né? Dá pra ver pela filmografia dele que ele tá sempre fazendo esses trabalhos que são mais ligados ao nicho otaku mesmo, essas coisas. E que normalmente são grandes hits, né? Normalmente eles causam bastante burburinho. Assim, digamos que ele conhece muito bem o nicho dele, então dá a impressão que ele tá correndo riscos, mas também são riscos bem, bem calculados, né? Porque é um risco se você for ver o estado da indústria de uma forma geral, então as decisões que os produtores costumam tomar hoje em dia. São decisões mais seguras, que têm um apelo maior e tal. O material que ele tem produzido realmente tem essa tendência de seguir outros caminhos, mas não necessariamente são riscos tão grandes, porque ele, enfim, como eu falei, ele conhece bem o nicho que ele tá trabalhando. Uhum. Outra, que a Aniplex é uma produtora grande, né? Ela pertence à Sony e ela faz basicamente tudo. Pois é, a lista gigantesca de coisas que eles produzem, né? E assim, qualquer pessoa que assiste anime vive vendo o símbolo da Aniplex em todos os créditos por aí. Aniplex, blá blá blá. Eles estão lá. Então ele é o cara que teve a ideia de pegar e falar assim: bom, o Shimbo já dirigiu na Noha e, bom, pelo menos a história que foi divulgada é essa, que o Yuakami Atsuhiro, ele quis colocar o Shimbo pra fazer uma Hoshojo de novo, né? Por causa de Nanoha. Eu li por aí que o próprio Shimbo também comentou que, talvez fosse legal se a gente fizesse. É, tipo, os dois estavam... O Shimbo tinha curiosidade de voltar de novo pra isso. O Yuakami Atsuhiro teve esse insight de... Viu uma boa possibilidade aí. E resolveu chamar esse escritor de light novels que tava bombando aí, que é o Robot Gen, que escreve umas light novels pra Nitro Plus e que diz que ele estourou mesmo com Fate Zero. Fate Zero é o mais conhecido por aqui, mas a primeira coisa que ele fez tem bastante repercussão, que é o Phantom of Inferno, que é aquela light novel que 10 anos depois, agora, uns 2 anos atrás, ganhou um anime, aquele... Hacking for the Phantom. Ah, é baseado nessa light novel? Sim, é baseado na visual novel. Na primeira visual novel dele. Que é a Phantom of Inferno, e que é bem lembrado. O pessoal mais envolvido com o visual novel lembra bastante. E ele é conhecido por escrever histórias bem sombrias, às vezes com bastante gore, com bastante violência no Days. Ele não tem muitos freios, assim, nas tramas que ele aborda. Ele costuma sempre focar nesse tipo de coisa. E até por isso, inclusive, a mais conhecida com essa temática é Sayanouta. Se você procurar no Google Imagens Sayanouta, vai aparecer várias pessoas no meio de coisas que parecem órgãos. Uhum. Então, justamente por ele ter essa fama e por ele ser conhecido por escrever esse tipo de obra, que tentaram esconder o máximo possível que ele estava envolvido no projeto. Pro povo não sacar como que ia ser, né? Pois é, porque a intenção do chef desde o começo era fazer exatamente o que acabou acontecendo com quem não estava tão informado assim, não sabia que o robot estava envolvido. Que ia começar achando que ia ser só mais uma roxô de bonitinho, felizinho, normal. O interessante dessa junção, assim, né, do Shimba Kyuki e do Robot Game, é que eles realmente deixaram assim, eles realmente deixaram todo mundo muito livre pra trabalhar, mas mais também porque não que eles tivessem uma confiança cega, toma aqui, você que nunca escreveu um anime na vida, né, e entra aqui nesse projeto nosso milionário e tal, as cegas, não. É porque eles realmente conheciam muito bem o trabalho do cara e realmente queriam que ele fizesse o que ele faz melhor, né, só que aplicado a Mahou Shoujo. Então, ele disse em algumas entrevistas que além de ter sido a primeira vez dele escrevendo pra uma série de anime, a forma como foi feita foi um pouco diferente de outras séries, porque dessa vez eles não começaram planejando primeiro os visuais, ou então o que precisa ter ou o que não precisa ter na série, de acordo com os patrocinadores ou de acordo com o tipo de merchandising que vai ter que estar associado ali, pra depois desenvolver um script em cima disso, né? Ele realmente pôde sentar e simplesmente escrever a história que ele quis todinha, né? Ele escreveu todos os scripts pra depois começar a desenvolver todo o visual em cima disso. Sim, é aí que entra o quarto elemento do quarteto, né? Que eles chamam de Magica Quartet, que é a Umeaoki. Ela é mangaka de Redamari Sketch, que inclusive é a adaptação pra anime foi feito pelo Shaft, se eu não me engano, é isso mesmo, é? Foi feito pelo Shaft. E ela comentou, viu? Ali numa entrevista ela comentando que ela era o último ponto do processo, sabe? Chegava pra ela, não sabia o que ia acontecer, chegava o script um pouco antes de fechar, sabe? E ela fazia os designs e tudo mais. É, inclusive, ela é uma daquelas que a gente tava lendo a entrevista dela, né? E até comentou, eu tava até comentando que esses criadores japoneses, assim, dá um pouco de raiva deles, né? Porque geralmente muitos diretores e roteiristas e tal realmente não gostam de ficar se achando muito, né? Tirando alguns, tipo, sei lá, Michael Bay, a maioria é bem discreta. É, com o seu trabalho. Só que o japonês realmente parece que acabou de trabalhar naquele projeto e não tá nem lembrando mais do que se trata, entendeu? Aham. Uhum. Assim, eles são muito apáticos. Faz as perguntas pra ela, e como foi as influências e tal. Ah, sei lá, tipo, sentei, desenhei, sei lá, não sei, não lembro. Não, tem uma pergunta que perguntam pra ela como foi o processo de criação, alguma coisa assim. Ela fala, faz tanto tempo que eu não lembro. Mas não faz tanto tempo. A ideia do anime surgiu em Bakemonogatari. Não faz mais do que 3 ou 4 anos de produção. Como assim essa mulher esqueceu? Não, assim, pergunta, né? Como é que você foi abordada, sei lá, tipo, sei lá, não lembro direito, me chamaram aí pra fazer, sei lá, e fiz, entendeu? Caguei essa porra aqui. Tchau, por que você acha que te chamaram? Ah, eles estavam procurando uma pessoa, aí me chamaram. É, me conheci e me chamaram aí, foi só mais um trabalho, né? Paguei, sei lá, comprei pão no mês com esse dinheiro. É, não sei, tipo, assim, é meio frustrante pra gente, né, que fica salivando por mais informações de bastidores e tal, e a gente tem sempre muito pouca informação. Inclusive, esse é um dos poucos animes que você consegue ter um pouco mais de informação, porque, como ele causou um hype muito grande, né? Você tem mais fãs por aí dispostos a traduzir artigos de revistas, entrevistas que eles deram para as revistas de lá, porque para a mídia interna, né? Para as revistas especializadas lá dentro, sempre tem material e algumas informações. Agora, quase anime nenhum consegue fãs animados o suficiente para traduzir isso para a gente, né? O que é uma pena, a gente perde muita informação valiosa. E até mesmo dentro do Japão, eu imagino que tenha mais esse tipo de material do que o normal, porque a premissa do anime era reunir um Dream Team pra produzir o anime, sabe? Então, o nome das pessoas que estavam ali envolvidas de um peso muito grande pra publicidade do próprio anime. Agora, aí que tá. Isso em si também não é uma garantia de que vai dar certo, né? A história mostra que existem várias produções, sei lá, de Hollywood, por exemplo, que eles eu ia falar assemblam, é ótimo. Assemblam? Eu dei assemblam na cabeça. Eles reúnem. Eles reúnem aquele, o diretor bambambam do momento, com aquele roteirista bambambam do momento, nem sempre sai alguma coisa que presta, porque bem ou mal vai ser um trabalho de encomenda, né? Então, nesse caso, o ingrediente principal não foi só reunir as pessoas ideais. Foi, primeiro, deixar elas livres pra poder criar o que elas quiserem, né? Deram pro game, olha, escreve aí o que você quiser, entendeu? E aí, depois, deram lá pra... Como é que é o nome da character design? Miyaoki. Isso, deram pra ela, ó, desenha o que você quiser, porque o que todo mundo sempre fica batendo na tecla... Eu não sei até que ponto isso é verdade agora. Eles sempre batem muito na tecla nas entrevistas isso. A gente sempre teve essa liberdade, né? A Oki, ela comentou, ela tava comentando que a única coisa que ela perguntou são as cores. A única coisa que não foi decidida por ela é a cor que representa cada personagem, né? Porque cada personagem... E ela diz que mesmo assim é ela que perguntou, né? Pro Gen como é que ia ser. Porque ninguém ficou no pé dela tanto assim, então... E a gente vê entrevistas assim antes do anime, quando tava em produção ainda, né? Eles falando que, tô escrevendo, mas não sei ainda como é que o visual vai ser, e isso torna tudo mais excitante, porque eu posso viajar um pouco mais com as ideias, né? Depois a gente vai descobrir como é que vai fazer isso. E o ingrediente principal, não só essa liberdade, como a paixão de todo mundo que tá envolvido, né? Você vê que tá todo mundo muito apaixonado pelo conceito, muito apaixonado pela história e tal. E é sempre muito legal quando a gente tem uma produção que tá apaixonada pela história, que tá fazendo por puro amor à arte, assim, né? Sempre, não tem erro, sempre sai alguma coisa que presta dali, no mínimo, né? Pois é, agora, além desse quarteto, eu ainda considero um quinto elemento que adicionou muito a qualidade do anime, que é a trilha da Yuki Kajiura. A Yuki Kajiura, pra mim, é uma das melhores compositoras de anime. É, assim, legal pra começar que ela é uma mulher, né? A gente não vê muitos compositores principais de projetos sendo mulheres, né? E engraçado que você tem dois grandes nomes no Japão, que pra mim são os meus dois nomes favoritos, e os dois são mulheres, que é a Yuki Kajiura e a Yoko Kanno. É, isso é ótimo, que bom que eles estão confiando mais o sexo feminino. Pois é, a Yuki Kajiura, ela fez as trilhas, se eu não me engano, de Tsubasa, do primeiro Hack, que eu gosto bastante, Hack Sign, a trilha dela, aquele Noir também tem a trilha dela, e recentemente ela fez umas algumas coisas, mas eu não tô lembrado agora, mas eu gosto bastante do estilo de música dela, que é sempre tem um tom meio lúdico, meio épico às vezes, sabe, e casou muito bem com a premissa de Madoka. Casou a ponto de algumas músicas de Madoka, quando eu lembro, quando eu escuto, me deixa meio emocionado, sabe? Principalmente a abertura ouro, e aquela música do final de quando vai mostrar o próximo episódio, que mostra uma ilustração e alguém falando alguma coisa. Aquela música é linda, linda, linda, linda. É, verdade. E o legal é que como é um projeto caro, né? Um projeto grande, mas ao mesmo tempo ele não tem muitos patrocinadores, né? Porque, enfim, foi a Aniplex e o Shaft ali juntos fazendo isso. Tem todos esses criadores juntos, mas não tem tanta gente assim dando dinheiro pra opinar. Então, uma das coisas que o Gen declarou, né, é que eles só conseguiram se safar com muita coisa ali justamente por não ter muitas obrigações de merchandising conectadas com o projeto, né? Então eles não tinham obrigação. Obviamente, saíram muitas figures e coisas assim. Mas ele falou que se por acaso fosse um projeto tradicional com a comissão de uma comissão de produção na tradicional, assim, japonesa, eles provavelmente teriam que ter a Madoka se transformando no primeiro episódio, por exemplo, né? É, e a primeira coisa que eles nunca iam poder fazer se tivesse algo desse tipo era deixar o visual por último. É, ia ter que começar por isso, que é justamente como é feito normalmente, justamente pra já definir. Já ir preparando, né? Já ir preparando todo o plano e todos os produtos e pensando e tudo mais. É, e aquele negócio, a gente sabe também, eu também não quero dizer, eu odeio quem fala assim, ah, porque esse filme é comercial e esse filme é de arte, né? Isso é um pouco bullshit, porque no final das contas, né, quem tá fazendo um filme precisa ganhar dinheiro com ele, nem que seja um pouquinho, né? Pois é. Precisa comprar pão no final do mês. Então não tem muito essa, tudo é comercial. Obviamente algumas coisas têm mais liberdade criativa e são feitas pra públicos menores do que outros, né? Não é tanto o caso de Madoka, né? Madoka é feito com um público grande, apenas não teve tantas obrigações assim. Então digamos que seja legal quando um projeto não tem tanta gente assim pra dar pitaco, que aí os artistas podem ficar um pouco mais livres e tal. Mas a gente sabe que a indústria funciona assim e acaba saindo muita coisa boa mesmo com o modelo de negócio tradicional. Mas é legal ver que quando você deixa um artista trabalhar livremente, um artista apaixonado trabalhar livremente, você consegue um produto que se destaca, né? Sim. Agora, eu não sei mais como tocar esse review, porque agora que a gente já falou de produção, de gente envolvida e tudo mais, é meio complicado você começar a falar do que se trata a Madoka, sendo que eu imagino que todo mundo já saiba. Mas assim, uma coisa interessante que eu já pincelei aqui no GQS, falei com o Johan, mas não comentei com você, é como ainda tem gente até agora que tem preconceito com a Madoka. Isso é tão ridículo, isso é tão, tão, tão ridículo, porque eu não consigo enxergar por que ter preconceito, entendeu? Eu não consigo enxergar por que, sabe? Você tá vendo, quer dizer, esses caras têm a masculinidade deles tão na dúvida assim, né? Que, ai, é menininha, ai, elas vestem roupinha, sabe? Tipo, sabe? Não, assim, eu só consigo imaginar alguém tendo preconceito com a Madoka se a pessoa viu, sei lá, uma imagem e não sabe mais nada. E, sei lá, não assistiu 5 minutos. Porque quando a gente fez o review, que era... Oi? Não, cara, desculpa, olha só. Se você é um fã, se você se diz, né, um fã de anime, que é um pouco mais do que um fã casual de anime, né, se você se diz um fã que gosta mesmo da coisa, né, então é óbvio que uma das primeiras coisas que você vai buscar quando você olha uma imagem é buscar um pouquinho do que tá por trás disso. No mínimo, lê a premissa, no mínimo, vê o estúdio que tá por trás, entendeu? Então, uhum. se você viu que é o Shaft que tá ali, você deu uma pesquisada e você sabe que o Shaft é famoso por essas coisas um pouco além do padrão, você vai saber de cara que aquilo ali, apesar de ser uma imagenzinha de uma menininha com uma roupinha cheia de babado, tem um pouco mais por trás daquilo. Então vai gerar um mínimo de interesse em você, entendeu? Então se você é uma pessoa que olhou e realmente deu as costas, você não nem merece ser chamado de fã de anime que seja um pouco mais do que o Narutard, entendeu? Do que um fã casual, entendeu? Eu sou bem extremo assim, sim, entendeu? Porque eu tô cansado desses ótimos títulos sendo desprezados por conta desses preconceitos idiotas, entendeu? Que não tem razão de ser. Não, e como eu falei, sabe? A pessoa não assistiu nem 5 minutos, porque eu lembro quando a gente fez o review da temporada, a gente comentou tendo assistido um episódio. A gente não assistiu mais do que um episódio. Depois acho que a gente chegou a comentar quando eu tinha assistido o segundo. Nem cheguei a assistir o terceiro, que é o que delimita ali o que a série se trata, sabe? O que mostra de vez o que a série é. Mas desde o primeiro episódio, eu deixei bem claro, sabe? A gente teve esse clima, essa ideia de que aquilo não era uma coisa normal, porque ele é mais tenso do que o normal. Ele tem um clima de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa muito absurda. E de fato acontece. acontece, uhum. né? Tanto que eu comentava que eu tinha medo da minha sobrinha. Minha sobrinha assistiu o primeiro episódio comigo, eu acho que o segundo também. E eu tinha medo de a qualquer momento acontecer uma coisa que ela não pudesse ver. E que bom que ela não tava comigo no terceiro episódio. Uma declaração interessante que o Gen soltou pra mídia, né? Depois que, na época que tava sendo exibido o episódio 5, né? Ele comentou, né? Que agora a montanha-russa ninguém vai parar, né? E ele falou que ele escreveu a história de uma forma que, se você não desistiu até o episódio 3, você consegue ir até o episódio 6. E se você for até o episódio 6 e gostar, provavelmente você vai ser capaz de curtir até o final, né? Uhum. E eles estruturaram mais ou menos nesse esquema, né? Que tem esses cliffhangers em especial, mais ou menos nesses episódios e tal. E é uma série que ela não tem medo de mudar absolutamente tudo, faltando 3 episódios pra acabar, né? Não, assim, inclusive já pegando uma outra questão, você falou de estrutura da série ter sido estruturada de forma X. A série, ela é muito bem pensada, tudo nela, cada episódio dela é muito bem estruturado, muito bem pensado e muito bem planejado. Ela é redondinha. Ela é praticamente um movie dividido ali em 12 partes, né? O Shimbo falou que ele queria fazer uma série que pudesse ser assistida de uma tacada só, né? Vários animes dá pra você falar que dá pra fazer isso, que é legal fazer isso, só que essa foi pensada especialmente pra isso, pra você pegar e você assistir. Se você maratonar os 12 episódios, inclusive ele falou que é interessante, depois que todo mundo assistir, você ver de novo e poder realmente observar outras camadas da história que você pode ter deixado passar, porque você tava ocupado demais tentando decifrar o que era aquela confusão toda, né? Ou porque você não sabia certas coisas que só foi descobrir lá pro final da série. E você tava com medo se a série ia realmente responder todas as perguntas, ou se ia ser mais um anime que vai acabar tudo confuso, né? Uhum. E tudo preocupado com isso, você não curte várias coisas. Então agora que você tá tranquilo e você sabe que tudo acabou de forma satisfatória, né? Você gostando ou não do final, as perguntas foram respondidas, digamos assim. Então você pode voltar e ver de novo de forma tranquila e observar mais os detalhes. Pois é, e a estrutura, ela é especialmente rica, porque como você comentou, ela não se importa de mudar completamente nos 3 últimos episódios. E a série, ela vai mudando, né? Ela vai crescendo, as coisas vão ficando cada vez mais absurdas e destruindo cada vez mais as suas emoções, né? Como você falou, quando você acabou de assistir o episódio, é uma série que não tem concessão nenhuma quanto às emoções de quem tá assistindo. Um tá preocupado com isso. Okay. Se o cara infartar, o problema é dele. Ela não quer saber também se você gosta da personagem X, se você acha isso ou aquilo dela, entendeu? Uhum. Se tiver que morrer, vai morrer na hora mais inusitada, entendeu? Ninguém tá salvo. E tudo que você pensava saber a respeito da série muda, inclusive a figura da protagonista muda constantemente, porque cada hora a série é mostrada do ponto de vista de uma personagem diferente. Sim. Apesar da Madoka estar no título, que tá naquela abertura que é a abertura da enganação, né? A abertura da série, ela é o que você acharia que a série poderia ser se fosse uma Rochojo normal. Né? Mas, cara, aquela abertura, ela é muito bem feita, porque conforme a série vai passando... conforme a série vai passando e você vai conhecendo um pouco mais daquela história, você vai percebendo subtextos que tem na abertura que você não percebia. Você não se tocava, que te passava direto, sabe? Eu sei que, assim, no final, no último episódio, eu fui prestar atenção na letra da música. E a letra da música é toda sobre a série, sobre o final da série. A música parece que ela é de uma dupla que começou no Nickodouga, não tem uma parada dessa? Começaram? Não sei. É um pouco que começou de forma independente, elas estão meio que bombando, assim. Elas, se não me engano, fizeram a abertura de uma outra coisa aí qualquer também, nessa temporada. Mas assim, a abertura é muito bem pensada, a ending, eles seguram, né, acho que nos 2 primeiros episódios não tem, ela aparece pela primeira vez no 3º episódio, porque enquanto a abertura, ela é alegre e feliz e mostra a idealização da Madoka do que seria ser uma Mahou Shoujo, a ending, ela é bem mais dark, com sombras e assustadora e tudo mais. É que negócio, basicamente, o que a gente conhece sobre o gênero é o seguinte, tem umas 3 vertentes, assim, que você pode pegar. Tem a Mahou Shoujo tradicional, que é pra menininha, né, que é o Sailor Moon da vida, né, que a gente curte também, mas é um shoujo, assim, mesmo, né, não é? A Sailor Moon mesmo é um tanto quanto diferente, né? Seria melhor falar o Precure. Pode ser. Tem aquela Mahoshoujo que é pra otaku, né, mesmo, que é, já pega na Noha, já pega alguns outros, né. Uhum. É, você tem aqueles que são de paródia, né, tipo aquela do Tenshimuyo, como é que é o nome daquilo? Sasami o quê? É Pretty alguma coisa? Pretty Purisami, isso aí. Purisami, isso. Que é um que conheço, mas deve ter outras de paródia por aí, né? Até segunda ordem, Puni Puni Poemi é. Isso, Puni Puni Poemi, é verdade. Também é uma paródia e tal, tem muita mesma linguagem, etc. Mas Madoka chegou e não é nada disso, né? Ela apresentou uma Mahoshoujo de um ângulo completamente diferente. Por quê? É, independente do público-alvo que você foca o seu Mahoshoujo, tem uma coisa que é básico. É sempre aquela menina e ela se transforma no primeiro episódio e ela é atrapalhadinha, tem as suas inseguranças, mas ela consegue passar por cima disso, consegue virar uma guerreira, e aí destrói um monstro, e aí destrói um monstro a tempo pra estudar pra prova, pra poder sair com as amigas, pra poder fazer shopping, pra poder curtir a paixãozinha platônica que ela sempre tem, etc, etc, etc. Mas se você colocar um pouco mais de cinismo na parada, você vai ver o seguinte: é uma vida de merda, né? É a mesma coisa com super-heróis japoneses em geral, que são focados pra crianças, né? Você tem a equipe Super Sentai, que destrói Tóquio inteiro lutando contra o monstro e tá rindo no final do episódio, né? Mas imagina, deve ser uma vida bem tensa. Você a todo momento pode aparecer um monstro na cidade, você vai ter que lutar com ele. Eu não tenho mais momento nenhum, né? Você tocou num ponto muito legal, que a gente vê por todo lugar, todo mundo falando que Madoka é uma desconstrução do gênero Mahoshoujo. Só que ninguém entra em detalhes quanto a isso, né? É. E aí, de vez em quando, você vê umas pessoas entrando em detalhes e errando feio. É. Porque você vê muita gente falando que, Madoka é uma desconstrução do gênero porque você não tem bem e mal tão delimitado assim. Não é nada disso, sabe? É. Mahoshoujo não é sobre bem e mal. Mahoshoujo é sobre o crescimento de uma garota que ganha poderes. É. Então, geralmente, o Mahoshoujo sempre brinca um pouco com é sempre uma menina, né, na pré-adolescência. Então, sempre tem essa subtrama, assim, a garota aprendendo a lidar com os poderes dela, né, pode ser uma referência à garota passando pelas mudanças da puberdade e tentando se adaptar, não é mais uma menina, mas ainda não é uma mulher. Então todo uhum. Mahoshoujo brinca um pouco com essas inseguranças, né, tem um pouco dessa essa subtrama. Então Madoka vem desconstruir justamente nesse ponto, né. E Madoka é interessante porque a série também é sobre o crescimento da Madoka. Sim. Só que o ponto onde ela desconstrói, o ponto onde ela muda, é justamente o ponto que você tocou, que ser uma Mahoshoujo não é bom. Sim, eles brincam um pouco com isso, que é o seguinte: tem o glamour da Mahoshoujo, né? É a menina bonitinha, que se transforma, e tem a roupa bonitinha, e faz pose, e tem as armas legais, e tem o mascotezinho fofinho, tudo isso, mas a pergunta é, como seria se isso realmente estivesse acontecendo com uma menina de verdade, né? Uhum. A vida dela seria um inferno. Não tem como ela ser feliz assim, né? Ela vai se dar mal, ela não vai viver em paz, ela vai virar uma... ela vai mudar, ela não vai conseguir mais ser uma garota... ela vai ser um soldado numa batalha. Sim. Ou seja, o coração dela vai secar. E ela não vai ser mais uma garota fofinha. E ela vai ver os horrores da guerra. E ela vai ver companheiras dela morrendo. Porque elas vão morrer. E elas vão se dar mal, né? Elas vão ser soldados indo pra guerra. Não vai ser esse glamour todo mais. E isso é interessantíssimo, porque é um ângulo do Mahoshoujo, que é um gênero que existe desde sempre. Desde o começo do anime televisionado já tem Mahoshoujo. E até hoje nunca se havia feito isso. E é uma coisa tão óbvia, né? Que você fica se perguntando, como que ninguém nunca quis investir nisso? Como que ninguém nunca pensou nisso antes, né? Né? E eu acho também outra coisa é o próprio conceito do Kyuubi, do bichinho fofinho, sabe? Quais as motivações desse bicho aqui pra sair por aí recrutando garotinhas? Sim, a gente sempre... A série, ela dá um panorama realista e cínico, sabe? Pra tornar crível o gênero Mahoshoujo, sabe? Como seria o Mahoshoujo no mundo real, sabe? O que motivaria essas pessoas, como elas reagiriam e como elas encarariam essa situação? Me deixa um pouco desesperado, né? A forma como a cabeça do público funciona, porque a gente tá sempre falando, na hora de tentar vender Madoka pras pessoas, né, a gente sempre fala, aguenta até tal episódio, né, aguenta até o episódio 3, que lá. Só que aquele negócio, a gente fala isso só porque realmente o público é muito estranho, porque pra mim, desde o primeiro episódio, você já dá pra ver do que se trata, dá pra ver. Pra mim também, no primeiro episódio você desconfia, você não tem tanta certeza, você desconfia, no segundo já tá bem óbvio, e no terceiro ele vai além do que você esperava, mas você já tava esperando. Não, porque, assim, você tem um primeiro episódio que ele é todo sombrio, já começa por aí, você tem o tom da narrativa um pouco mais um pouco mais introspectivo, né, que não é tanto a característica do Mahoshoujo. O primeiro episódio tem cenas lindas, assim, sabe, aquela cena do banheiro da Madoka com a mãe. Sim, você tem toda... Você vê que aqueles personagens têm algo a mais, têm um desenvolvimento um pouco maior, não são aqueles personagens tão histéricos e malucões, geralmente, que é pra criar o humor que tem no Mahoshoujo. A música é muito tensa, né? A música tá o tempo todo te lembrando que aquilo dali não é assim tão feliz quanto parece. É, causa um certo desconforto em você, né? Não causa aquela leveza que geralmente um episódio desse deveria causar, né? Você tem... Principal de tudo, você tem a Madoka que termina o episódio e não se transforma, né? Você tem perto de se transformar, que é uma coisa que não acontece, ponto, né? Não, é a pergunta de todo mundo que tava assistindo é quando a Madoka vai se transformar? Sim, e a certo ponto você fala, cara, vai acabar essa série, ela não vai se transformar. E você tem o Kyubi, que é o típico mascote que leva os poderes, que me desculpa, mas desde o primeiro episódio, você fica desconfiado quanto às intenções daquele bicho, entendeu? Você fica assim, cara, eu acho que esse bicho, porque a Mahoshoujo em si, né, os poderes na vida da garota, já é mostrado desde o começo de forma tão, tão extrema e tão pouco glamurosa, que você joga logo desconfia, cara, que bicho é esse que fica aliciando meninas pra lutar por ele, entendeu? E falando com aquela carinha dele, sempre bonitinha, aquela vozinha fofinha, que vai estar tudo bem. Inclusive, eu queria ter reassistido o primeiro episódio, porque assim, eu não sei como que ele faz isso, sabe? Tem alguma coisa nele, tem alguma coisa como tudo é construído, que você já desconfia de tudo, sabe? A não ser que você esteja muito distraído, não esteja cagando pra aquela merda. Mas se você tá prestando atenção no que tá acontecendo ali, você percebe todo um subtexto e você desconfia do Kyubi, e você vê que a coisa não é tão glamourosa assim, e você percebe todo o tom da série, sendo que a série não te entrega tão, tão descaradamente assim o que tá acontecendo, sabe? Ela te manipula de alguma forma pra que você tenha esse sentimento. É, eu acho assim, como a gente não tem essa frescura toda envolvendo garotinhas, ou envolvendo Mahoshoujo, ou envolvendo Moe e tal, nós estamos suficientemente à vontade com a nossa sexualidade, que a gente pode assistir qualquer gênero de anime, né, e curtir. Então talvez a gente tenha visto o primeiro episódio com a mente mais aberta e tenha ficado aberto pra essas mudanças. Então o que estraga tudo realmente é essa chatice do público hoje em dia, né, de achar que tudo é Moe, se eu ver isso aqui quer dizer que eu sou um pedófilo porque eu tô vendo menininhas, sabe? Isso é tão chato, porque, sabe, você tá desperdiçando a oportunidade de ver uma obra que, assim, que tá chegando pra introduzir um novo subgênero, né? Madoka introduz, ela faz nada menos do que introduzir um novo subgênero, né? Aí que a gente chega num ponto que, assim, Madoka no fim das contas talvez possa ser bom pra quebrar o preconceito de muita gente que resolva assistir, mas comparações com o Evangelion estão pipocando pra lá e pra cá. Sim. E, assim, pra mim é que um pouco perigoso. Peraí. Que rufem os tambores, porque agora vem declarações bombásticas e o mundo vai cair. Nem tanto, porque parece que nosso público ninguém viu o Evangelion, né? É uma coisa bizarríssima. É, né? A gente comentou de Evangelion, pessoal, tem que assistir. Dizem que é legal, né? Fiquei, what the fuck? Eu me achando, né? Nossa, eu falei super mal de Evangelion, todo mundo vai cair no meu pé, tô me achando. Mas não, né? Foi super estranho, anticlimático, enfim. Mas então, Madoka é bastante superior a Evangelion, né? Cara, aquele negócio. Primeiro você pode perguntar, né? Mas por que comparar com Evangelion, né? Porque Evangelion é mundialmente conhecido de forma bastante errônea, inclusive, por subverter o gênero de robôs gigantes. Sim. Coisa que ele nem faz tanto assim, porque já era um gênero que já tinha todo um subtexto muito mais adulto do que o Mahoshoujo. Sim, na verdade, o Evangelion, na verdade, o que ele fez foi o seguinte, ele popularizou o gênero que ninguém ligava muito, e continua não ligando, né? Então, por isso que muita gente fala erroneamente que ele revolucionou tanto assim, mas é porque as pessoas não conhecem o suficiente do gênero pra falar, né? Então, digamos que Madoka fez pelo Mahoshoujo, de verdade, o que todo mundo diz que Evangelion fez pelo de Robô Gigante. É, não tirando todo o mérito de Evangelion, ele fez um tanto, só que não é isso tudo que todo mundo fala. E eu gosto bastante de Evangelion, a gente gosta bastante de Evangelion. Sim. Só que a principal diferença e o principal fator que torna Madoka melhor do que Evangelion, sendo que isso é estranho de falar porque são coisas muito diferentes, mas o principal ponto é que Madoka é planejado, Madoka não é vomitado que nem Evangelion. É, o negócio de Evangelion, aquele negócio, também tem muito a ver com o período histórico e com as características... Com a situação de quem tava fazendo. É, com as características da produção, não sei o que lá. Então, não é que foi uma culpa dos criadores da época que não fizeram um bom trabalho, não é isso. Mas, se você for analisar do ponto de vista da coerência narrativa, né, e do planejamento e tal, Madoka é uma experiência realmente muito mais coesa do que Evangelion. Por quê? Porque em Evangelion, Qual é o nome dele? Hideakiano. Hideakiano. Ele era um carinha muito deprimido. A gente já falou sobre isso aqui, né? Ele era um carinha muito deprimido. Ele tava especialmente deprimido naquela situação. Eles tinham pouco dinheiro pra fazer uma história que ninguém sabia exatamente do que ia se tratar no final das contas. E ele foi vomitando, né? Uhum. As ideias dele. E foi mutando. Que no fim das contas é uma coisa muito interessante, com fatores muito interessantes, mas no geral, como uma obra de ficção, não é tão concisa, não é tão bem estruturada. É, como uma obra de... como um drama ali, em termos de coerência de roteiro, digamos assim, Madoka é muito melhor estruturada, e por causa disso acaba entregando um material que é mais palatável, assim, né? Que não é pouco complexo, muito pelo contrário, mas fica mais redondinho, né? Sim. Evangelion, você tem uma série que é maior também, tem 26 episódios, então tem altos e baixos, a intenção do Hidakiano muda lá no meio, enfim, muita coisa muda. A Doca é aquela coisa mais redondinha, você pode pegar, são poucos episódios, e é tudo pré-planejado, tudo escrito por um cara que queria escrever uma boa história, ponto, né? Ele não tava muito envolvido ali emocionalmente com o trabalho, então ficou uma coisa um pouco mais centrada. E o final de Madoka teve algo que deve ter sido positivo, que foi atrasado por conta do terremoto. Só que todos os outros animes que foram atrasados, uma semana depois estavam saindo. Madoka não. Pelo visto, a produção virou e falou, olha, vamos aproveitar e vamos tirar um mês pra gente trabalhar bem isso aqui e entregar um produto redondinho e muito bem feito, muito bem acabado. Porque eles estavam realmente... A Madoka usa artifícios visuais diferentes, estilos de animação diferentes. Inclusive, é uma dupla, né, chamada Gekidan Inukuri, né? Eles são dois animadores que têm muita influência de animação russa e animação tcheca e filmes de arte, que eles usam colagem e usam fotos reais com diferentes estilos de animação e tal. Eles trabalharam já com Shaft em Zetsubou Sensei, naquelas sequências mais malucas de Zetsubou Sensei, algumas openings também e tal. E eles chegaram nesse projeto pra fazer todas as sequências das witches, que são as vilãs de Madoka, porque quando uma witch aparece, ela cria uma barreira, e uma barreira é uma espécie de dimensão paralela onde tá aquela witch. E cada dimensão tem sua própria estrutura visual, né, que é muito, muito relacionada ao que a bruxa era. Inclusive, isso é muito legal, né? Ao longo da série o pessoal estudou bastante isso. Você encontra a wiki cheia de informação, que é encontrando os padrões na barreira, no universo paralelo daquela bruxa, pra tentar descobrir qual era dela em vida, sabe? Qual era aquela bruxa. O legal é isso, a história em si, ela não te diz exatamente da onde saiu, na maior parte dos casos, né? Você não sabe exatamente da onde saiu aquela bruxa, nem o que significam exatamente os elementos que aparecem na dimensão que ela forma e tal, e aparecem coisas escritas nos locais e tal, não sei o quê. E fica a cargo dos fãs mesmo ir decifrando e postando na internet, e aí depois que você assiste, você pode ir lendo e ir descobrindo e tal as influências daquele trabalho, né? E é uma característica, né, parece, do Shimbo, essa parada de dar oportunidade, né, de levar pro mainstream esses artistas pouco conhecidos ou essas técnicas pouco conhecidas de animação e tal, né? Ele pega aquela galera que tá presa naqueles festivais de arte e leva pro mainstream. Isso é bem interessante, né? Assim, as aberturas e endings de Zetsubou Sensei, pra mim, são um dos melhores clipes que eu já vi na minha vida. São todas muito boas, muito cheias de subtextos, de detalhezinhos, sabe? São muito bem construídas. E como você falou, é uma coisa que vai além, sabe? Não é só um produto pop. Elas têm valor artístico mesmo e artístico clássico, sabe? Tem muito valor, muito valor. Tem até abertura de Zetsubou Sensei que dá vontade de apresentar pra algum acadêmicozinho desses chatos aí, pra ver o que eles vão falar. Tem um vídeo bem interessante, né, que eu achei aqui, a gente pode colocar no post, que foi um dos, foi um clipe de uma cantora chamada Maya Sakamoto, chamado Universe, que eles fizeram em parceria com o Production ID, e foi o que meio que revelou eles, assim, né, e é bem, bem interessante, e meio que sumariza todas as influências, né, que essa dupla usa e tal. É bem interessante, pode colocar lá, que o pessoal tem uma ideia, assim, quem não viu ainda Zetsubou e nem Madoka e tal. Com certeza. Agora, voltando à comparação com Evangelion, o que é perigoso? Hoje em dia é muito comum, muito mais do que eu queria, chega a ser maioria, o pessoal que fala que eu não gosto de robô gigante, eu só gosto de Evangelion, porque Evangelion é diferente, robô gigante é besta. Então, corre o seríssimo risco de agora a Madoka ser o único Mahoshoujo que presta. É, com certeza, não. Quem não gosta de Mahoshoujo por acaso viu algum valor em Madoka, vai falar justamente isso. É, Mahoshoujo é idiota, né? Feito pra menininha e pra pedófilo. Sim, mas aí eles vão fazer exatamente o que eles fazem com o Evangelion. Eles vão pegar coisas que não são mérito de Evangelion, que são mérito do gênero, e vão dizer que é um mérito de Evangelion. Madoka também tem coisas que são mérito do gênero e que vão ser agora atribuídos a Madoka, porque Madoka é diferente. É, existem coisas, né? Existem coisas que já são do gênero mesmo, né? Como a gente tava falando da referência à puberdade das meninas, né? E as inseguranças dela comparando com ela lidando com os poderes e tal. A única diferença é que Madoka leva isso a certos extremos, né? Mas explora becos, nichos mais sombrios dessa faceta que o Mahoshoujo normal não explora. Mas isso já tá presente no Mahoshoujo normal em outros níveis. Sim. Bom, então é isso. A gente conseguiu meio que dar uma ideia geral sem precisar dar uma sinopse, porque eu acho legal você assistir sem saber nada mesmo. É, né? Tudo que você precisa saber é que é um Mahoshoujo e que é diferente. É, e que vai te dar coisas pra pensar, vai te surpreender a cada episódio, vai te entreter, vai dar muitos elementos secretos. Se você quiser nerdar em cima do assunto, você vai conseguir. Se você não quiser nerdar e quiser assistir só aquilo ali, você vai poder também, que vai ser tão bom quanto, né? Legal é isso, né? Que não é que você realmente precise fuçar tanto assim os elementos, assim, depois, pra poder enxergar a complexidade da coisa. Não, a própria série já te dá um material bem complexo e bem interessante pra você curtir. Sim. Né? E falando em nerdar, tem dois spin-offs do mangá. Tem três mangás da série, né? Um é uma adaptação do anime mesmo, a mesma história. É, e os outros dois, eles são com outras personagens. O foco tá em outras personagens. O primeiro eu comecei a ler o Kazumi, e o foco está 100% em outras personagens. Não aparece praticamente ninguém. Acho que é citado, assim, aparece uma silhueta da Madoka em algum momento, e do Kyuubi, mas não tem nenhuma personagem da série de TV participando efetivamente ali. Inclusive, a série me deixou um pouco confuso, porque ela tem um clima bem diferente, e não parece se passar no mesmo universo. Mas eu tava lendo por aí, eu li só os dois primeiros capítulos, eu tava lendo por aí, parece que no quarto capítulo fica um pouco mais claro de por que ela é assim e explica um pouco melhor, né, do que tá acontecendo ali. E o outro, Oriko, tem as personagens, né, da série, só que é um tanto quanto diferente. E aí, falando um pouco do final, ele terminou de um jeito que dá muito espaço pra esse tipo de coisa. Dá muito espaço pra um universo expandido, pra outras séries, de várias formas diferentes. Então, o legal é isso. O legal é que, como foi uma série curta e escrita por um mesmo cara que planejou os episódios do começo ao fim, né? Como se fosse realmente um filme em várias partes, então você tem a história de medo mesmo de andar. Então você tem essas surpresas bem extremas que você não espera ver. Você tem realmente a série mudando completamente lá pro décimo episódio, né? Se a série tem 12, quer dizer, como é que pode mudar tanto assim? Não, é assim, a série tem tipo três pontos específicos que ela dá voltas e vira outra coisa. Mas no décimo episódio ela realmente muda completamente, né? O foco mesmo, Você vê que ela tá toda... O foco vira pra outros personagens que você não esperava que fossem ser tão importantes. Inclusive, como é só episódio... Quer dizer, você tem muitos personagens... o legal é isso, você tem muitos personagens... Você tem poucos episódios de 20 minutos. Eu fico pensando, poxa, muita gente ali vai aparecer mais como estereótipos mesmo e vai sair, não vai ser muito desenvolvido, né? E não é o que acontece incrivelmente, né? É, eu acho que a menos desenvolvida é a Kyoko, que é a ruiva. Só que, pelo que eu tava vendo, esse mangá, esse Oriko que eu tava falando, ele é bem focado nela. Então, pelo visto, ela vai ser mais explorada nos spin-offs. É, mas você vê que mesmo na série, tem um período da série que a série meio que fica sob o ponto de vista dela. Tem uns dois ou três episódios bem voltados pra ela. É, você começa achando que ela é a personagenzinha lá, a tsundere básica, né? E não, né? Ela tem mais coisas envolvendo ela. Você tem outra personagem que é a típica séria, que não fala muito. E você depois vê que ela tem muito mais a respeito dela do que você poderia esperar. E isso é feito de uma forma muito orgânica, que é surpreendente, sabe? Incrível. É, que não soa forçado, né? Que você percebe que aquilo ali simplesmente foi planejado desde o começo mesmo. Você pode ter certeza disso, né? Então, enfim, é bem legal, me empolgou bastante. E o final em si, ele é bem satisfatório. Ele é, obviamente, ele é viajante, obviamente ele é abstrato, ele é malucão, mas ele não é tão satisfatório como Evangelho, por exemplo. E ele não é tão abstrato assim, sabe? Ele é bastante totalmente abstrato, mas ele se preocupa em te digitar as diretrizes pra você conseguir entender o que tá acontecendo ali. Digamos assim, ele flerta com conceitos abstratos, mas você consegue saber o que aconteceu exatamente com cada personagem. Uhum. E ele é legal, porque você fica imaginando assim, bom, é o que essa série vai fazer pra me surpreender, né? Porque você tem uma série que ela é bem surpreendente, agora você pensa assim, bom, o final disso aqui, né, é, não vai poder ser tão surpreendente assim, porque, sei lá, ou isso vai terminar muito mal, né, e isso todo mundo já tá esperando, ou isso vai terminar muito bem, e aí o povo vai falar que foi decepcionante, como é que vai terminar? E eles conseguem fazer um final diferente, né? E um final que eu duvido muito, que se a pessoa chegou até ele, se a pessoa assistiu a série toda, a pessoa vai sair satisfeita. Duvido muito que a pessoa não goste desse final, se ela assistiu a série toda e gostou muita da gente, série toda. Eu li comentários de pessoas dizendo que foi decepcionante por causa disso, por causa daquilo, etc. Mas eu achei bem legal, eu achei que conseguiu fugir do clichê, né? Sim, com porque, certeza. Sabe, se é um final muito explosivo, você vai estar esperando por isso. Se é um final muito triste, você vai estar esperando por isso. Se é um final muito viajante, você vai estar esperando por isso, né? Uhum. Então eles conseguiram pegar... eles conseguiram reunir vários elementos diferentes, né? Ele consegue ser épico, mas ele consegue ser introspectivo, ele consegue ser viajante. Ele consegue ter ação, consegue ser triste, consegue ser feliz, consegue ser abstrato e junta isso tudo e faz uma coisa muito única, muito legal. Eu achei satisfatório pra série, foi coerente com a série, foi satisfatório pra série. Me deixou bem elétrico quando eu terminei. Há muito tempo que eu não ficava elétrico após terminar o anime. Eu acho que isso aconteceu quando eu terminei a primeira temporada de Code Geass. Eu acho que comigo também. Eu fiquei bem arrepiado. Né? E a primeira temporada de Code Geass você não pode nem contar tanto porque ela trapaceia, né? Ela é uma grande trapaça. É, não. E foi legal. Esse dia foi muito legal. Esse dia foi um dia de nerdgasm muito forte pra mim, né? Porque foi um domingo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na minha sala. Eu acabei de ver a primeira temporada da retomada de Doctor Who, né? Eu acabo de ver o Eccleston regenerando o poder de Tennant. Eu tô excitadaço, entendeu? Eu tô elétrico, eu tô uma pilha. Eu saí pulando, vim pro computador e vi os 4 últimos episódios da primeira temporada de Code Geass. Aí quase que me infartei, né? Eu tava saindo orgasmo nerd por todos os poros. Em compensação, você não acabou de ver Code Geass até hoje, né? E até hoje eu não vi. O que mostra que eu sou uma pessoa muito fascinante e muito paradoxal. Eu tô solteiro por quê, né? Você tá uma pessoa fascinante assim. Tipo, né? O primeiro episódio termina com o maior cliffhanger do mundo e você não vê a segunda temporada até agora. Cara, eu vi, né? Meu irmão, eu assisti a primeira temporada de Code Geass com o meu irmão, então a gente tinha meio combinado ver a segunda junto, né? Uhum. Eu não vi, então ele ligou o foda-se e foi ver sozinho, né? Uhum. E ele até hoje, tipo, 2 anos depois, ele tá até hoje me chamando. 2, 3 anos depois, eu acho, né? Faz mais ou menos isso, 2, 3 anos. É porque eu lembro que quando eu vi os especiais de 2009 de Doctor Who, eu já tinha visto todas as 4 temporadas, então realmente. Foi em 2008 isso, sei lá. Caralho. Mas tá na fila. Mas enfim, se você tá escutando isso e você por algum motivo ainda não quer ver Madoka, veja, mesmo assim. Porque provavelmente você vai mudar de opinião. Provavelmente você vai mudar de opinião. Cara, você tá ouvindo esse podcast, tem algum preconceito com Madoka, vai embora. Agora. Pode ser também. Eu não quero mais com o meu ouvinte, não quero. Pode ser também. Não é pra você que esse podcast é feito, vai embora daqui. Sério. Aí se 2.000 pessoas forem embora, não volta! Por favor. Pelo amor de Deus, desculpa, eu tô brincando. Acho que vai ser polêmico de forma barata.